joga lá embaixo com o bumbum balançando. Tiro de bumbum nesse sulando. Tiro de bumbum nesse sulando. Tiro de bumbum nesse sulando. Tiro de bumbum. Eita mina do bumbum, que o sulano desejando. As mina tão aprendendo, querendo dar tudo armado. A sequência desse tiroteio elas vão mostrar. Aponta, prepara, é fogo. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Sai, beba! Me sinta aí! Joga lá embaixo com o bumbum balançando. Tiro de bumbum nesse sulando. Tiro de bumbum nesse sulando. Tiro de bumbum nesse sulando. Eita mina do bumbum, que o sulano desejando. As mina tão aprendendo, querendo dar tudo armado. A sequência desse tiroteio elas vão mostrar. Prepara, aponta, é fogo, hein. Tiro de bumbum nesse sulando. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Tiro de bumbum nesse sulano. Sai do beba! Essa música ficou mais veloz, né? O beat ficou mais rápido assim. É bom se quiser pedir as calorias de amanhã, mas minha filha. Acaba suar, o próprio mesmo é gastar o salário do chinês, né? Mano, já foi.